essa daí, ó. Essa aqui só pra quem é traficante, não dá pra ficar hein? Parado. Traficante, mas do amor. Presta claro. Atenção. Claro. Pega esse sucesso aqui no nosso Neymar da música paraense. Na voz da dupla dinâmica do Brega. Não podia faltar aqui. E se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. E se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Yeah, yeah. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. E com o pó do amor você viaja nas ondas, no mar da paixão. E fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. E se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse teu traficante tem amor o bastante pra elevar o teu astral. Mas que legal! Eu sou traficante. Eu sou o traficante do amor. Eu sou traficante. Yeah, yeah, yeah. Sou o traficante do amor. O traficante sim, mas do amor.